matando a gente. Coisas que não saem da minha mente. Às vezes eu só queria sumir, sem ter essas fitas de adulto pra precisar sumir. Eu não posso ter paz, eu sempre tô exausto, engolindo a minha raiva e respirando alto. E se não fosse pela falta de grana, sairia daqui correndo pra deitar na tua cama. Ouvir sua respiração e ter a sorte de poder morar no seu coração. Fazer a parte da solução dos seus problemas. Foda-se o mundo, tamo junto nesse esquema. As coisas boas da vida nunca são de graça, por isso eu sempre tô dando a cara a tapa. Indo trabalhar todo dia, cansaço mental e físico são mais que visita. Mas se tudo der certo, lá no nosso futuro, quero ser a sua luz pra te tirar desse escuro. Te vendido a mesma vida na rima, te presente, planta semente, te dá uma filha. Mas não importa o que eu faça, não nasci pra morrer grande, mas vou morrer na praia. Eu já não quero mais nada, essa vida é uma mentira, só que bem mal contada. Enquanto as madrugadas vias pensando em sumir, catar minhas coisas e partir e me perder por aí. Como eu vou saber se existe um futuro melhor, se eu persistir nos mesmos erros o resumo é pior. A maior parte do tempo eu sobrevivo sozinho, me sinto solto no vento, tô à mercê do destino. Nem sei se eu vou estar vivo amanhã, mas se eu tiver, por causa das orações da minha irmã. Eles falam pra eu ir devagar, pois tô vendado, pilotando um avião militar. E se eu bater, ninguém vai querer olhar, eu na TV vendo minha véia chorar. Eu presente sentindo a dor da revolta, ela diz daria tudo só pra ter você de volta.